Aham, isso mesmo, é nóis. Eles que são prêmio Nobel, eles são flores no beco. Eles são brasas queimando cada bolinha do terço e com chinelo todo gasto, com dedão rebentado tão. Com box todo velho ouvindo rap, seu legado os molecote pai. Tão cobrando nós demais, tô feliz que são capaz. Só triste que vão relar, mas vim de lá trazendo e venho. Faz quanto tempo a voz é só um instrumento, mas pros moleque mesmo, escolha pra tantos momentos. Eu sei que querem um mundo sem auxílio é veneno. Tantos perfume no vento, peço que não pare, peço tanta coisa, sabem vocês. Descanse um dia depois, façam seu mundo em seis. Daqui nós olha os meninos, que é o mic pra cantar. Cansaram de mancha, estofado e de grana suja. Fiquei na luz, já ó, não perde seus de vista não. Falei que é pra eles e que se puder vem no refrão. Cê quer moleza, sai puxando quem boleira. Até que aprende a se tranqueira, eles já dizem que é hino. Há tanto tempo que eu cultivo esse sonho. Ver o meu povo se libertar das algemas. E os meus olhos irão assistir nesse momento um império surgir. Pra que meus manos possam defender o legado. A cada passo que dou, só peço sabedoria. Pra quem plantou o amor, é um passo à frente na vida. Quantos vêm, quantos vai, quantos querem a união. Vejo bem os que saem, quantos estão na missão. Procurando novos caminhos, trilhando novos destinos. Pensando só nos meninos, operação pente fino. Mostrando pra ver a molecada no amanhã fazendo o quê. Que pra maldade ele diz, vim de lá e minha inspiração veio da xinga. Da terra onde produz Neymar e vários Garrincha. Porque assim é nós, loucos como os bad boys. Agradecendo a Deus por eternizar a minha voz. Já fui renegado sim, já fui rejeitado sim. Sou louco como Sabotagem, Speed de Nadir. Deixo meu legado e mais, se a guerra quem traz a paz. Mostro pra eles que somos muito e muito mais. Há tanto tempo que eu cultivo esse sonho. Ver o meu povo se libertar das algemas. E os meus olhos irão assistir nesse momento um império surgir. Pra que meus manos possam defender o legado. Godzilla que sai caminhando, segue, levanta a poeira. Deixa na trilha de herança cartas que vem da trincheira. O que cê quer, vai buscar, é grande o horizonte. Caminhando há mil dias, caminhando há mil noites. Mil grau, quem? Onde se os meninos é mil votes. Tantos mil quanto hoje foram outros meus valores. Aromas diferentes, frasco, espinhos diferentes. Flores, vida no topo da bique, vida movida de amor. Geó na track, meu hino desde moleque. Uma simples fita cassete, o sonho cresceu tipo um flash. Porque esse é meu legado, pai. Ouça meu recado, vai. Gritos de guerra sufocam hinos que pedem por paz. Faz os moleque entender que o mundo é só um quintal. Lama define meu rastro e como cheguei na moral. Demorou pé nóis, toma aí, sem estresse. Eu respiro fundo, agradeço, logo outro dia amanhece. Há tanto tempo que eu cultivo esse sonho. Ver o meu povo se libertar das algemas. E os meus olhos irão assistir nesse momento um império surgir. Pra que meus manos possam defender o legado. Há tanto tempo que eu cultivo esse sonho. Ver o meu povo se libertar das algemas. E os meus olhos irão assistir nesse momento um império surgir. Pra que meus manos possam defender o legado.